esse não corta o meu barato, cara. Quando a zebra tá zoando, não vem falando. Ah, qual é? Eu só queria te desejar feliz aniversário. Pô, cara, valeu. Tem uma coisa presa aqui no meu dente que tá me deixando maluco. Me dá uma força, vai. Ah, você veio ao lugar certo, amigão. Dr. Martin, dentista, tá na área. Pode ir chegando aqui na minha mesa de exame esterilizada, por favor. Tô vendo nada. Do lado esquerdo. Ah. Desculpa. Olha, só não fala de boca cheia. Ah, eu achei. Que isso tá fazendo aqui? Feliz aniversário! Ah, valeu mesmo, colega. Se botou atrás do dente. Maneiro. Ainda nem estão vendendo. Olha, saca só. Olha, olha, olha. Olha só, tá nevando. 10 anos, hein? Uma década. 2 dígitos, 5 mais 5. Você não gostou? Não, não. Gostei sim. Você odiou. Ai, eu devia ter dado o despertador do Alex. Esse é legal. Vende como banana. Não, não, não. O presente é legal. Sério. É só que já passou mais um ano e ainda tô fazendo as mesmas coisas. Fica parado aí. Anda pra lá. Come grama. Agora volta pra cá. Eu saquei seu problema. Podia virar advogado. Você precisa quebrar essa rotina monótona. Como? Muda o disco, meu querido. Tira esse pijama. Não pensa no que pode acontecer, não. Vai vivendo o momento. Cria, improvisa, manda ver, rapaz. Tchá, tchá, tchá, tchá. Sério? Tipo assim, algo leve. Leve? É. Tá, posso ser leve. Comigo funciona. Aí vem o zumbi, Mark. Eu adoro zumbi. É hora da diversão. Vamos lá, Glória. Sacode esqueleto, já abriu. Ai, que dia hoje. Sexta-feira, dia de escola! Dia de escola! Vamos nessa? Só mais 10 minutos. Diz aí, Melman, Melman, Melman! Melman, Melman, Melman! Acorda, vamos levantar! É mais uma linda manhã na grande maçã! Vamos lá! Não pra mim! Eu vou dizer que eu tô dodói! O quê? Eu encontrei outra mancha marrom no meu ombro! Tá bem aqui, viu? E aí, você viu? Tá bem aqui! Melman! Isso é tudo da tua cabeça. Phil! Acorda, seu macaco nojento! Eu vou ser leve! Levinho da Silva! Todo leve! Levíssimo! Como uma pluma. Senhoras e senhores, crianças de todas as idades, o zoológico de Central Park tem o orgulho de apresentar... Mostra o gatão, quem é o gatão? Nova York. Alex, o leão. É hora do show. Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! Saca só a zebra zoando! É isso aí! Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Kowalski, relatório. Estamos a 200 metros do esgoto principal. E a má notícia? Infelizmente, quebramos a última pá. Droga. Rico, vasculha o lixo. Precisamos de paz. E pega mais palitos de picolé. Eu não quero mais saber de desabamentos. E eu, capitão? Quero você como uma bonita e fofa recruta. Hoje vamos dar o fora daqui. Isso não passa no Animal Planet. Acabou o show, pessoal. Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve. Eu tô aqui a semana toda. Na verdade, vou ficar aqui a minha vida toda. 365 dias do ano, incluindo Natal, Páscoa, Carnaval e Ano Novo. E por gentileza, não castrem os seus bichinhos. E não esqueçam a gorjeta do táxi. Você, quadrúpede, Sprechens e Portugues? Eu Sprechen. Que continente é este? Manhattan. Sujou? Ainda estamos em Nova York. Abortar! Mergulha, mergulha, mergulha! Aí, Bismonk, peraí! Que vocês estão fazendo? Cavando até a Antártica. Anta quem? Consegue guardar segredo, meu amigo monocromático? Já viu algum pinguim correndo solto por Nova York? É claro que não. Nosso lugar não é aqui, não é natural. Isso é uma conspiração totalmente bancada. Nós estamos indo para o espaço aberto da Antártica. Para a natureza. Natureza? E será que dá para ir lá? Parece o máximo. Aí, peraí, onde é que fica? Me diz onde fica! Você não viu nada. Certo? Sim, senhor! Desculpe, não, senhor! Em sua última aparição do dia, o rei de Nova York, Alex, o leão! Obrigado, muito obrigado! Vocês são demais! Demais mesmo! Para todos vocês, hein? Obrigado! Opa! Obrigado! Puxa! Obrigado! Vocês são muito gentis, muito gentis! Da cueca! Vão devagar pra casa! Ó, visitem o meu site! Com câmera 24 horas! Vão me ver dormir! Isso é que é vida! É bem aí! Ah, esquece! Marty, é o seu aniversário. Ah, me abre logo. O que é? O que é? Anda, abre. O que você ganhou? O que você ganhou? Um termômetro. Valeu. Adorei, Nelma. Adorei. É, eu queria te dar algo profundo. Esse foi o meu primeiro termômetro retal. Que nojo! Ah, vou sentir falta. Parabéns para tu que no zoológico tem pinta de gorila e cheiro de macaco. Que audácia! Ah, chega! Vocês estão me envergonhando. E a vocês também. Que papo é esse? A gente ensaiou a semana toda. Vamos lá, faz um desejo docinho. E aí, que você pediu? Não. Não posso contar. Ah, qual é? Conta. Não, senhor. Contar dá azar. Se você quer se azarar, eu posso até falar. Mas se não quer se arriscar... Ah, pelo amor de Deus, Marty. Quer contar pra gente? Na boa, o que pode acontecer? Tá bem. Eu queria, poderia, pra natureza! Pra natureza? Eu não falei que dava azar! Pra natureza? Você tá maluco? Essa é a pior ideia que eu já ouvi! É antigênico! Os pinguins estão indo. Por que eu não posso? Os pinguins são pancada. Qual é? Imagina poder voltar para a selva, de volta às raízes, ar fresco, espaço aberto. Ué, ouvi dizer que tem espaço aberto em Connecticut. Connecticut? O que você tem que fazer é ir à estação central e pegar o trem do norte para o norte. Então, digamos que você pegasse o trem. Só na teoria. Marty, o que que há? O que que Connecticut pode oferecer? Doença da vaca louca? Obrigado, Melman. Não, não, é sério. Eu só quero... Isso aqui não tem na natureza. Isso é um tipo de comida altamente refinada que você não encontra na natureza. Você nunca pensou que a vida pode ser mais do que comer bife, Alex? Ele não quis dizer isso, querido. Não, não, não. Mas vocês não ficam chateados de não saberem como é a vida do lado de fora desse zoológico? Não? Olha, seguinte. A gente só tá levando uma conversa. Você tá com... Você tá todo babado aí na cara. Valeu, gente. Valeu pela festa. Foi demais. Sério. O que que deu nele? Acho que você devia falar com ele, Alex. Vê se levanta o astral do rapaz. Ei, eu já dei um globo de vidro. Não dá pra melhorar. Alex. Eu já sei no que isso vai dar. Já ficando tarde. Eu acho que eu vou... Vai lá, ele é seu melhor amigo. Tá legal, tá legal. Eu vou lá. Boa noite, Martin. Boa noite, Glória. Que dia. Rapaz, é sério mesmo. Eu tô te dizendo, não dá pra ficar melhor do que isso, sabia? Acabou de ficar. Tem até estrela no céu. Na natureza, não dá pra ver uma estrela assim. Helicóptero. Marty, amigo, escuta. Todo mundo às vezes acha que a grama do vizinho é mais verde. Alex, olha pra mim. Eu já estou com 10 anos, é metade da minha vida. E eu nem sei se eu sou preto com listra branca ou branco com listra preta. Marty, eu tô pensando numa canção. Alex, por favor, agora não. Sim, senhor, e é uma canção maravilhosa. Eu acho até que você conhece. Não. Para com isso. Para com essa música. Lá. Start spreading the news. Eu nem te conheço. I'm leaving today. Yeah. We are que cara engraçado, né? Quem é ele? Tchau. Anda. Você conhece a letra? Duas palavrinhas. New York. New York. Cala essa boca, cara. Essa boca. Eu tô dormindo. Nem todo mundo aqui é noturno. Eu vou é te mandar pra Saturno, viu? Você e quem mais, ô do pijama? Se meter com ele, tá se metendo comigo, Howard. Ouviu? Ah, seu resmungão. Fazemos uma bela dupla. Eu e você. Com certeza. Sem dúvida. Então, o que você vai fazer? Você vai sair correndo sozinho pela natureza? Não. Bom. Eu e você. Vamos. O quê? Pra natureza. Vamos. Você e eu juntos. É só seguir direto pela 5ª Avenida até a Estação Central. A gente pega o trem e vai pro norte. A gente volta de manhã. Ninguém vai ficar sabendo. Ah, tá brincando. Não tá? É. Tô brincando, é claro que eu tô brincando. Fala sério, a gente pegar um trem. Puxa, ai, não faça isso, tu me deixou preocupado. Tá, eu acho que eu vou capotar. É, eu também. Tenho que descansar a voz pra amanhã. É o dia da terceira idade, eu tenho que rugir bem alto. Dar um susto neles, sabe como é. Boa noite, Alexinho. Ai, esqueceram de desligar o som ambiente de novo. Tudo bem, deixa comigo. Pronto, resolvido. Bem melhor. Vem cá, meu bem. Oh, meu filézinho. Meu filé mignon com gordura em volta. Eu gosto. Eu gosto de gordura no filé. Meu bife gostoso e suculento. Você, Alex, é uma rara iguaria. Alex! Alex! Alex! Que? Você chupou o dedo? Que foi, Melman? Tudo bem, tudo bem. Oh, sabe que eu tenho aquela infecção na bexiga e eu tenho que levantar a cada 2 horas, né? Bom, eu levantei pra fazer xixi e olhei na direção do Marty, coisa que eu não costumo fazer. Eu não sei por que eu olhei dessa vez, então eu olhei pra ele e aí... Que foi, Melman? O que houve? É o Marty. Ele sumiu. Sumiu? Ai! Como assim sumiu? Há quanto tempo ele vem trabalhando nisso? Marty! Marty! Melman, não viaja. Marty! Marty! Marty! Marty! Isso não faz sentido. Pra onde ele foi? Connecticut! Fala sério. Ah, não? Mas o que a gente vai fazer? A gente precisa... A gente precisa chamar alguém! Alô? Animais desaparecidos! E rápido! Temos uma zebra desaparecida, talvez indo pra Connecticut. Vamos precisar! Alô? Alô? Peraí, não podemos chamar os homens. Eles vão ficar umas feras. Com certeza vão transferir o Marty. Não se cospe no prato em que se come. Com certeza. Temos que ir atrás dele. Ir atrás dele? Ele não está raciocinando. Temos que impedir que ele cometa o maior erro da vida. Ele deve estar lá fora, perdido, confuso, com frio. Ah, tadinho. Melman, vamos! Acho melhor um de nós ficar aqui, caso ele volte. Ah, não, nem pensar. Isso aqui é uma força-tarefa. Todo mundo tem que ir junto. Qual é o caminho mais rápido para a estação central? Você tem que pegar a Lexington. Melman! Tá bom. Nós temos que pegar a Lexington. E a Park Avenue? Não, é mão dupla e tem muito sinal. Tem uma palestra sobre a anarquia social no Lincoln Center. É claro que nós vamos jogar caca neles. Sabia que devíamos ter ido pela Park. Tem certeza de que é o caminho mais rápido para a estação central? Eu sei lá, foi o Melman que disse. Oh, pessoal, esse quarto tem umas pias demais para se lavar. E olha só, drops de graça. Isto não é um passeio, Melman. É uma missão urgente para impedir que o Marty destrua a própria vida. E aí, cadê o trem? Ah, aí vem eles. O que o Marty te disse? Eu pedi pra falar com ele. Eu falei, eu não entendo. E ele disse, vamos. Aí eu disse, você tá louco? E ele disse, eu tenho 10 anos. E que ele era preto com listras brancas. Olha só, você tem que seguir direto pela rua 42. Uh-huh. Até os teatros da Broadway. Tá bem. Se chegar nas Nações Unidas, você andou demais. Tá. Obrigado, policial. Ei! Espera o sinal! Animal! Disse uma zebra! É, isso aí mesmo, uma zebra! Eu não entendi! Na minha frente! Posso atirar? Negativo! Então vou precisar de reforços! Perderam de novo. Então, vamos nessa? Ele falou estação central ou será que foi ponto final? Que? Estou na estação central. É uma estação e é central. Caraca, mané, eu perdi o expresso. Eu tô achando que agora eu vou ter que pegar o trem parador. Peguei ele! Ele pegou! Ele pegou ele! Ele pegou! Pegou. Ele. uma coisinha pra você. Peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Estava tão preocupada com você. Tudo bem, eu tô legal, tô legal. Olha pra mim, tô legal. Você tá legal? Ah, ele tá legal. Ah, que ótimo. Vocês ouviram só o Marte, tá legal. Que bom saber, né? Porque eu tava pensando aqui comigo. Como você pode fazer isso com a gente, Marte? Pensei que a gente fosse teu amigo. Qual o problema? Eu ia voltar de manhã. Você nunca mais faça isso, entendeu? Escutou, mocinho? Você... Gente, o tempo tá passando. Oh, Melman, você não quebrou o relógio. Né? Nunca mais faça isso. Nunca mais, nunca mais faça isso. Vem cá. Puxa, puxa. Deturaram a gente, rapazes. Não atirem! Cara de bonzinho, rapazes. Cara de bonzinho. Se tiver caca, joga agora. São os homens. Boa noite, policiais. Não, não, não. Não fala nada, tá? Você é péssimo em juntar as palavras e dizer alguma coisa que preste. Então você... Oi, como vão? É, pois é, tá tudo tranquilo aqui. Só um probleminha, bobagem, é uma questão interna. Coisa nossa. Inclusive, meu amigo ficou um pouquinho maluco. Acontece com todo mundo, né? Vocês sabem como é cidade grande. Ele pirou um pouquinho na batatinha. Ai, não fala aí que eu pirei, não. É o cototiço. Tira ela. Tira ela daqui, tira ela daqui. Dá pra dar um tempo. A gente vai levar o nosso amigo pra casa e esquecer isso tudo, tá? Ah, ninguém morreu, né? Oh, não, não, não, não, não, espera, tá tudo bem. Sou eu, Alex, o leão do zoo. Que deu neles? Eu, hein? Ai! Ai! Gente! Eu não tô no meu normal, não. Eu devo estar esquisito, né? Ah, oi. Eu amo vocês. Eu amo tanto vocês. Who can take a sunrise? Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Sprinkle it with you. The Candyman. The Candyman. Oh, the Candyman can. The Candyman can. The Candyman. Protetores dos animais têm defendido há vários anos que os animais não devem ser mantidos em cativeiro. Agora eles serão enviados de volta ao seu habitat natural, onde poderão viver a liberdade que tanto desejam. Ei, dá uma ajuda. Ele acordou. Faz alguma coisa! Ai. Ai, caramba. O quê? Peraí, onde? O quê? Tudo uma caixa? Ai, não, não, não! Numa caixa, não. Não podem me transferir. Eu não! Ai, não dá pra respirar. Não dá pra respirar. As coisas estão chegando. Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. As paredes se aproximando. Ai, tão sozinho. Tão sozinho. Alex? Ai. Alex, você tá aí? Marty! É, sou eu, colega. Ai, Marty, você tá aqui? O que que tá rolando? Você tá legal? Isso tá esquisito, Marty. Alex, Marty, são vocês? Glória! Você também tá aqui? Eu adorei ouvir a sua linda voz. O que que tá rolando? Estamos em caixotes. Ah, não. Ai, ai, dormir me dá um sono. Melman? Melman? É o Melman? Você tá legal? Ah, é, eu tô legal. Eu costumo cochilar quando eu faço ressonância. Melman, isso aqui não é uma ressonância. Tomografia? Não, não é tomografia, é uma transferência. Transferência de zoológico. Transferência de zoológico? Ah, não. Não, não, não. Podem me transferir. Eu tenho uma consulta com o Dr. Goldberg às 5 horas e ele tem que me dar algumas receitas. E nenhum outro zoológico pode pagar o meu plano de saúde. Olha aqui, eu não vou para um hospital público, tá bom? Fica frio, Melman. Relaxa, vai dar tudo certo. A gente vai ficar numa nice. Não, Marty. A gente não vai ficar numa nice. Por causa de você, nós estamos fritos. Por minha causa? Eu não tô entendendo por que é minha culpa. Você tá brincando, né, Marty? Escuta, você deixou os homens umas feras. Cuspiu no prato, Marty. Cuspiu no prato. Eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu sou. Eu tenho que me encontrar na natureza. Aí, que é? Eu não pedi pra vocês virem atrás de mim. Pedi. Isso é verdade. O quê? Eu falei que a gente devia ficar no zoológico, mas vocês... Melman, cala essa boca. Pra início de conversa, foi você que deu essa ideia pra ele. Não mete o Melman nisso, por favor. Obrigado, Glória. E depois, Alex, a culpa não é minha se fomos transferidos. Melman, quieto. Alguém tá sentindo náusea? Eu tô com náusea. Melman, você sempre tá com náusea. Relatório. É um código antigo, capitão. Eu não sei decifrar. Você, mamífero superior. Você sabe ler? Ah, não, mas o Phil sabe. Phil? Navio pro Quênia. Reserva ambiental. África! África? Não vai rolar. Rico! Que o seu povo amava você é porque isso. O seu povo não conhecia você de verdade. Olha, não me façam ir em cima que eu vou dar um catiripapo em vocês dois. E eu que pensei que conhecesse vocês. Ai, gente, já sei, Marty. As suas listas preta e branca, uma anula a outra. Você não é nada! Para! Você não tem nada! Situação. Não é boa, capitão. Eu não conheço os códigos. Não quero desculpas. Quero resultados. Navegação. Tudo bem, me deixa pensar. E cala a boca dele! Consegui! Vamos virar essa lata velha! Ai, não! Glória! Melman! Marty! Alex! Marty! Alex! Marty! Não! Peraí! Volta, Marty! Não vá! Marty! Melman! Glória! Marty! Melman! Glória! Marty! Melman! Glória! Morte, Melman, Glória. Glória, Melman, Morte. Morte, Gama, Glória. Morte, Melman, Morte, Morte, Gama, Tia Kelly. Vô Geraldo. Ai. Tem alguém aí? Me tira desse troço! Alô? Me tira logo desse troço! Alô? Oi? Tem alguém aí? Melman! Alex? É você? Melman, eu ajudo você! Aguenta, filho! Pera aí que eu já te ajudo! Melman! Ai... Eu te peguei, amigo! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, espera um pouquinho aí, Melman! Aguenta aí! Alex, o que você tá fazendo? Eu vou te tirar dessa caixa! Relaxa! Alex? Girafa na caçapa do canto! Seja o que Deus quiser! Fica quieto! Alex, Alex! Não, não faz isso não! Olha, peraí! Lá vou eu! Peraí! Olha, olha! Olha! É a Glória! É a Glória! Oh, é a Glória! Glória! Acabou. Vaza. Glória! Alex! Uau! Marty! Marty! Yeah! Da direita, direita! Esquerda, esquerda, esquerda. Não, não. A sua esquerda, a sua, a sua. Uhul! Aqui tá legal. Pô, tô sem nenhum trocado aqui agora. Eu pago vocês depois, falou? Pra vocês também. A gente tá aqui. Onde é exatamente aqui? Califórnia? Califórnia? Praias de areia branca, ambiente natural habilmente simulado e prisões abertas. Esse é o zoológico da Califórnia. Com pedras de mentira? Nossa, parece de verdade. Califórnia? O que pode ser pior do que a Califórnia? Na boa, esse lugar tá arrebentando. Aí, eu podia ficar aqui. Eu podia ficar aqui. Vou te matar, Marty. Vou te estrangular, depois te enterrar, depois te desenterrar, te clonar e matar todos os teus clones. Eu não tô machucando, não. E aí, nunca mais vou falar contigo. Se liga. Vamos procurar os homens, fazer um check-in no Zoo e dar um jeito nessa bagunça. Ah, legal. Que ótimo. Califórnia. Agora eu vou ter que competir com aqueles golfinhos bonitinhos. Não dá pra superar. Não dá. Tô arruinado. Já era. Tô fora do mercado. A culpa é sua, Marty. Tu acabou comigo. Fala sério. Tu acha mesmo que eu planejei isso tudo? Que eu fiz de propósito? Quer que eu peça desculpa? É isso que tu quer? Tá legal. Deixa. Ele fez pra mim. Marty, olha, você tem que ser mais compreensivo. Queixi nada. Ouviram isso? Vocês ouviram isso? Agora eu ouvi. Onde tem música, tem gente. Vamos direto pro manda-chuva. Podia ter uma calçada. É, que coisa caída. Devia chamar isso aqui de Zoo da Esponja. Primeiro eles mostram essa imensa área aberta para os bichos correrem livres. Daqui a pouco botam flores na sua cabeça e todo mundo fica dizendo paz e amor. Eu podia criar raízes aqui. Por aqui, galera. Ai! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Cheguei. Vamos causar uma boa impressão nos homens. Todos sorrindo, agindo naturalmente. Isso é melhor que tu consegue, Melman. Eu não tô sorrindo. São gases. Ok, melhora a cara e segura a onda. Caraca, Mané! Não é gente. É bicho. Bichos da Califórnia. Glória. Isso tá parecendo uma rave. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Mexendo! Muito! Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Mexendo! Muito! Eu me remexo muito. Tu se remexe muito. Ele remexe muito. Mexendo! Muito! Aí, garotas do mundo todo! O Rei Júlio original tá na área e tá bombando! Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo. Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy. Tá legal? Gente, o que, é isso? Eu já contei 26 violações à saúde pública. Adorei a Califórnia. Essa rave tá bombando. 27? Bonito. Tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima. Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima. Por que eu não trouxe um lanchinho? Peraí. Cadê o Alex? O que houve com ele? Ele tava atrás da gente, ele não tava atrás da gente? Não sei onde ele tá, mas tá perdendo uma festança. As forças! As forças! As forças estão atacando! Salve suas vidas! Força! Força com o meu nome. Odeio teia de aranha. Valeu mesmo, hein, pessoal? Obrigado por esperarem. Fico agradecido. Opa, oi. A gente acabou de chegar de Nova York e está procurando seu supervisor. É que a gente ficou sentado lá na praia horas e ninguém se dignou a aparecer. Eu não sei como é o sistema aqui, eu não sei como as coisas funcionam aqui, mas obviamente alguém pisou feio na bola, o que não tá legal. Então, se vocês pudessem dizer onde é que fica a administração, eu vou... Aí, parceiro! Adair! Tira essa lenda das minhas costas! Maurício, você viu isso? Ele espantou as poças. Vai, Glória! Vai, Glória! Bate, bate, bate, bate, bate! Ei, Júlia, o que são eles? Eles são o quê? Eles são alienígenas. Alienígenas, selvagens, do futuro selvagem. Vieram nos matar, tomar nossas mulheres e metais preciosos. Levanta, Mork. Não fica perto dos pés do rei, tá bom? Shhh. Shhh. Estamos escondidos. Silêncio todos, inclusive eu. Shhh. Quem fez esse barulho? Ah, fui eu de novo. Para! Vai, vai, mata! Chega! Chega! Chega! Acho que ela vai. Matou. Matou sim. Ainda tá em mim, né? Odeio aranhas. Tudo bem, ela já era. São selvagens. Hoje vamos morrer. Os pés. Eu falei. Falei pra vocês. Falei pra todo mundo. Eu não falei dos meus pés. Ele estava falando com você dos pés. Peraí. Eu tenho um plano. É mesmo? Acabei de pensar num teste perfeito pra ver se eles são assassinos selvagens. Beleza! Deixa isso comigo. Alex cuida disso. Marty não faz nada. E aí? Oh, caramba! Desculpe. Alex, o que você fez? Não chora, não. Para. Tá tudo bem. Tudo bem, eu sou só um leão bobinho. Vou fazer bobeirinho, ó. Tchau, tchau, tchau, tchau. Gente. Ah, Alex, viu só? Esse leão malvado assustou você. Não assustou? Ele é um gatinho muito malvado, não é? Vem cá, mamãe te protege. Ah, eles são tão fofinhos de longe. Você é um docinho. Dá vontade de mergulhar ali no meu café. Eles são só um bando de bocós. Eu não sei. Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito. Bobagem, Maurício! Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! Apresentando Sua Alteza Real, nosso ilustre Rei Julian III, autoproclamado Senhor dos Lêmures, etc, etc. Viva todo mundo. Ele tem estilo. Ele é o quê? Rei dos porquinhos da Índia? Acho que ele é um esquilo. Bem-vindos, gigantes bocós. Desfrutem de todo o meu esplendor. Esquilo, pode crer. É, esquilo. Agradecemos com enorme gratidão terem expulsado as fossas. As quem? As fossas. Elas sempre incomodam a gente, invadindo terreno, atrapalhando nossas festas, arrancando nossos membros. É, parece legal. A gente só quer saber onde estão os homens. Se vocês pudessem... Caramba, que dentes enormes você tem. Nossa. Que vergonha, Maurício. Não vê que acaba de insultar os bocós? Digam-me agora, quem sois vós? Eu sou o Alex. O Alex. E essa é a Glória, o Marty e o Melman. E de onde vocês, gigantes, vêm? Nós somos de Nova York e... Gigantes de Nova York! Esse pessoal do Zul tá cruzando membros da mesma família? Vamos perguntar pra esses tapados onde é que estão os homens. Com licença, nós tapados temos os homens, sim. Ah, os sequelados têm os homens. Hã? Bom, maravilha, ótimo, legal. Lá em cima. Os homens não são o máximo, bem na deles. Ah, puxa, vocês não têm, por acaso, um vivo? É, não, só mortos. Também, se tivesse muito homem vivo por aqui, esse lugar não ia se chamar natureza, não é não? Natureza? Dá um tempo aí, do piolho. Natureza, tipo morando numa cabana de palha e limpando o traseiro com folha de bananeira? Quem limpa? Sujou. Sujou! Sujou, pessoal! Sujou! Podia me dar licença um minutinho? Não, não! Me tira daqui! A gente tem que sair daqui! Alex! Socorro! O que você tá fazendo? Eu vou nadar de volta a Nova York! Eu sei que eu tenho poucas chances, mas eu preciso tentar! Você não sabe nadar! Eu disse que tinha poucas chances! Ah, a natureza! Tá me cercando! Tira! Ah, eu consigo enxergar! Eu não posso enxergar! Eu posso ver! Tudo bem. Com certeza foi um mal-entendido. Tenho certeza que os homens não largaram a gente aqui de propósito. Assim que perceberam o que aconteceu, vão voltar procurando por nós. É claro. Eu não sei a letra, mas somos livres. Sabe de uma coisa? Eu acho que eles já estão até chegando. Bem, rapazes, o café da manhã vai ser sushi geladinho. Rico! Bom, já que estou destinado a morrer nesta ilha perdida, eu, Melman Mankiewicz, gozando de plenas faculdades mentais, mas não físicas, reparto todos os meus bens igualmente entre vocês três. Desculpe, Alex. Maneiro! Uma latrina! Mandou bem, Melman, encanamento externo. Não, não é uma latrina. É um túmulo! Você conseguiu acabar com o Melman, tá feliz? Ah, relaxa. Isso não é o fim. É um novo começo, Alex. Pode ser a melhor coisa que já aconteceu com a gente. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não é a melhor coisa que aconteceu com a gente. É, você abusou do poder do pedido de aniversário e trouxe azar pra todos nós. Por que que você contou o seu pedido? Não era pra ter feito isso. Pode parar. Eu não queria contar. Lembra? Vocês aí é que me obrigaram. É, tudo bem. E olha só, não é azar, não. É muita sorte. Olha em volta, não tem cercas, não tem horários. Esse lugar é show de bola. A gente nasceu... Tudo bem, pra mim já chega. Esse é o seu lado da ilha. E esse é o meu lado da ilha. Esse é o lado ruim, onde você pode ficar pulando, feito uma mula sem cabeça e fazer o que te der na telha o dia inteiro. E esse é o lado bom da ilha, pra aqueles que amam Nova York e querem ir pra casa. Qual é? Não, não, sai, sai, passa, sai. Ai, meninos, que feio. Beleza. Podem ficar com o lado de vocês, que eu fico com o meu. Se precisarem de mim, eu vou estar aqui. No lado divertido da ilha. Me divertindo pra caramba. Aí, mãe, divertido. Aqui diversão é que é divertido. É onde a gente vai se divertir tentando sobreviver até chegar em casa. Adorei esse lado. Esse lado é demais. O seu lado não presta. Você tá do lado caído dessa vala. Maneiro. O que, que a gente faz agora? Não se preocupe, Melman. Eu tenho um plano pra salvar a gente. Tô louco pra ver a cara do Marty quando ele vir isto. Olha só pra ele. Perdidinho sem a gente. Cala a boca, náufrago! Tô de pé aqui há 4 horas, cara. Quanto tempo vou ter que manter essa pose? Ela está... finita! Eu aposto que qualquer barco a 1 milhão de quilômetros daqui consegue ver essa belezinha. Quando chegar o momento, acenderemos a chama da liberdade e seremos salvos deste terrível pesadelo. O que acha? Bem legal, né? E a chama da liberdade, Melman? Ótimo. Palhaçada. Eu ouvi. Ah, por que não pedimos emprestado o fogo do Marty? Porque é fogo selvagem. Não vamos usar fogo selvagem na Estátua da Liberdade. Esfrega isso aí, Melman! Eu tava esfregando, mas eu não aguento mais! Isso não tá dando certo! Eu não aguento mais isso! Fogo! Fogo! Fogo! Fogo! Gente, fogo! Fogo! Que tipo de gato é você? Seu maníaco! Você a incendiou! Maldito! Maldito seja! A gente pode ir pro lado divertido agora? Todo mundo calmo, vamos, senta todo mundo, isso, todo mundo, por favor, fiquem calmos. Solte o rabo dele, senta todo mundo, separa aqueles dois ali, por favor. Você aqui e você ali, todo mundo, aperta os cintos, todo mundo calmo, tá legal? Agora, apresentando sua alteza real, o ilustre blá blá blá, vocês sabem, etc, etc, viva todo mundo, tá bom? Agora, meu povo, todos temos curiosidades sobre os nossos convidados, os gigantes de Nova York. Diga, Willy. Eu gosto deles. Eu gostei deles, eu gostei deles. Eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer. Eu gostei deles, enfim, eles, eu gostei logo de saída. Você odiou comparado o quanto eu gostei deles. Cala a boca, tu é muito chato. Então, há muito e muito tempo, temos sido atacados e devorados pelas terríveis fossas. As fossas! As fossas estão atacando! Por favor, Maurício. Fiquem quietos! Parem com isso. Eles não estão atacando neste momento. Então, meu plano genial é este. Vamos fazer os gigantes de Nova York se tornarem nossos amigos. E ficarem por perto. Então, com o Sr. Alex protegendo a gente, estaremos seguros e não teremos mais que nos preocupar com as terríveis fossas e nunca mais. Eu tive a ideia. Peraí, pessoal. Peraí, temos que pensar numa coisa. Olha, será que alguém pensou em por que as fossas ficaram tão apavoradas com o Sr. Alex? Talvez a gente também devesse ficar apavorado. E se o Sr. Alex for ainda pior do que as fossas? Eu falo sério, gente. O sujeito me enche de tremeliques. Maurício, você não levantou a mão. Portanto, seu terrível comentário será retirado dos registros. Mas alguém tem arrepio na espinha? Não? Ótimo. Então cala a boca. Quando os gigantes de Nova York acordarem, vamos fazer com que acordem no paraíso. Quem quer bolinho, Ana Maria? Ô, Alex, o Melman e a Glória estão lá se divertindo. Cabe mais um no lado divertido. Não, obrigado. Olha, eu tava pensando, se você tentasse pelo menos um pouquinho, tenho certeza que ia se divertir. Marty, tô cansado. Tô faminto. Eu só quero ir pra casa. Você não quer experimentar? Pensa nisso. Sem você, o nosso lado não é tão divertido. Inferno. Eu sei, é um... Ellie. Quem é? O entregador de pizza. Quem você acha que é? Pois não. Posso ajudá-lo? Posso entrar no lado divertido? Como disse? Eu fui um grande idiota, Marty. Eu andei pensando no que você disse. Desculpe. Bem-vindo à Casa de la Playa. Dá só uma olhada. Peraí. Limpa o pé. Natureza, doce natureza. Alex! Mi casa é su casa. Impressionante. Aqui, um drink. Por conta da casa. Isso é água do mar. Não é pra engolir. É só temporário, até a água vir pelo cano. Aê! Vocês estão com fome, né? O que vocês acham de umas delícias da natureza? E aí, rola um rango? Do lado divertido, o melhor. Churrasquinho de alga marinha. Alga marinha? No espeto. Não reclama antes de provar. Incrível. Que bom, né? Obrigado. Até que um top legal, né? É, de repente, um limãozinho. Não, é ótimo, é muito bom. Mas não dá pra ficar melhor? É claro que dá. Saca só. Uau! Olha só que lindo. Parece até bilhões e bilhões de helicópteros. Uma estrela cadente. Faz um pedido, rápido. Que tal um bife assim, bem suculento? Sabe de uma coisa, Alex? Eu vou te arrumar um bife amanhã. Nem que me mate. Valeu, Marty. Tá ficando tarde. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou capotar também. Bons sonhos, pessoal. O que você tá fazendo? 27, 28, 29, 30. 30. 30 pretas e 29 brancas. Então parece que você é preto com listras brancas. Problema resolvido. Boa noite. Tá vendo, Maurice? O senhor Alex estava penteando seu amigo. É claro que é um animal carinhoso e gentil. Como pode ter arrepio na espinha com o senhor Alex? Olha pra ele. Ele é tão fofinho e peludinho. Acho que ele não estava penteando ninguém, Julian. Pra mim, ele estava mais. Era provando. Ah, tanto faz. Isso não importa. Eu não ligo. Logo colocaremos meu maravilhoso plano em ação. Nós só precisamos esperar até que estejam em sono profundo. Quanto tempo vou ter que esperar aqui? Mas que fria! Acorde, senhor Alex. Acorde, senhor Alex. Vai pulando da caminha. Dorminhoco, senhor Alex. Acorda, Alex! Tu chupa dedo? Ah! Ah! Ah! Ah! Onde estamos? Não tenham medo, gigantes bocós. Enquanto dormiam, apenas levamos vocês para o nosso cantinho do céu. Bem-vindos a Madagascar. Como de mascar? O quê? Não, não, é Madagascar, tá? Marty, É igual, igualzinho ao mural do Zoo. Ah, não é não, querido. Isso aqui é de verdade. Vejam só, coisa linda, cheia de graça. É exatamente a paisagem que a gente vivia olhando, só que de verdade é como se fosse a versão real do seu melhor. Aí, que tal uma volta no parque? Vamos esquentar o sangue, fazer o pulmão respirar esse ar fresco. Quem é que tá comigo? Ah, não, eu acho que não dá. Tá com você! Peraí, já começou? Ai! Te peguei! Vem cá, vem! Tá com você! Isso! Tudo bem, Marty? Tá comigo! Tá comigo! Tá comigo! Você venceu! Qual é, Alex? Solta a franga! Não, eu não como há 2 dias. O meu açúcar tá baixo. Eu tô sem energia. Eu acho que esse não é o seu problema. Pra começar, é assim que se corre na natureza. Vai, Alex. Pisa fundo no pedal. Solta logo o seu leão interior. Então, quem é o gatão? Marty, eu não acho que... É você, ouviu? Vai, vai logo! Isso, agora pera a tábua! Legal. Você é o gatão. Quem é o gato? Você é o gatão. Quem é o gato? Você é o gatão. Quem é o gato? Você é o gatão. Quem é o gato? Você é o gatão. Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Quem é o gato? Eu sou o gatão! Selvagem. É assim que se fala. Cara, me sinto diferente. Mate, como você disse, baby? Super elétrico, arrebentando, né, meu mano? No céu. Viu, Maurício? O Alex agora é nosso amigo e as fossas não vão aparecer. Parece que o meu plano está funcionando de um jeito muito, tipo assim, funcionante. Alex, cara, tem que experimentar isso. Não. Eu me sinto ótimo. Me sinto um rei de novo. Rei? Hey. É, devia ouvir o número dele. Vai, Alex. Por que não mostra seu número? Não, eu acho que eu não seria capaz de tudo bem. Senhoras e senhores, primatas de todas as idades, a natureza orgulhosamente apresenta o rei Alex, o leão, em mi bemol. Ele é um rei? Cadê a coroa, então? Eu tenho uma coroa, uma bem bonita também. E tá aqui, na minha cabeça. Olha só ela. Tá na minha cabeça, né? Eu nunca tinha ouvido você rugir assim. É, selvageria, vai lá! Faz a ola! Licença. Você tá mordendo a minha bunda. Tô não. Ah, tá sim. Alex, o que você fez? Você mordeu a minha bunda. Não, não mordi, não. Mordi? Acho que mordeu. Ele mordeu a minha bunda. O que que deu em você? Por que me mordeu? Aí, na boa, é porque tu é o jantar dele. Quê? Como é que é? Que besteira. Ora, ora, Maurício, o que é uma simples mordida nas nádegas entre amigos? Vai, dá uma mordidinha. A festa acabou, Júlio. Seu plano brilhante fracassou. Que história é essa de plano? Seu amigo aqui é o que chamamos de uma super máquina de caçar e comer. E ele come carne. Ou seja, você. Que isso? Tá bom, Maurício. Eu admito, tá? Meu plano fracassou. Tá tudo perdido. Estamos amaldiçoados. As forças vão voltar e comer a gente com a boca. Por quê? Somos todos carne. Eu sou carne. O senhor Alex não pode ficar aqui. O lugar dele é com os da sua espécie, no lado da Ilha das Fossas. Pelo poder concedido a mim, pela lei da selva, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Vai embora. Fala sério, Alex. Você acha que eu pareço um bife? Aham. Viu? Eu disse que não pareciam. Peraí. É ruim, hein? Ih, ele surtou geral. Salve-se quem puder. Marty, corre! Foi bem no alvo. Belo tiro, Maurício. Obrigado. Marty? Eu sinto muito, Marty. O que que deu em mim? Ai, não. O que foi que eu fiz? É verdade. Eu sou um monstro. Eu tenho que sair daqui. I see trees of green. Red roses too. I see them blue. For me and you. And I think to myself. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. O que foi que eu fiz? Isso é um pesadelo. É tudo minha culpa. Agora, por minha culpa, perdemos o Alex. E o que a gente vai fazer? Vamos arranjar um jeito de ajudá-lo. É isso que vai ser. Ah, tudo bem. Vamos, nós somos de Nova York, não somos? É. Somos durões, temos garra. É. Somos adaptáveis. É. E não vamos ficar parados como um bando de melmans. Mas é claro que não. Oh, Glória. Não fui eu. Tá legal? Foi o barco. O barco? O barco? O barco voltou pra pegar a gente. A gente tem que sinalizar. Olha lá! Ah, aqui, ó! Aqui, aqui, gente, aqui! Vem cá! Aqui, me levanta! Me levanta! Aqui! Aqui, gente! Peraí, espera, meu! Aqui! Olha a gente aqui, gente! Você não tem ideia de como isso tá doendo! Vem pra cá! Vem pra cá! Olha! Ele está virando! Ele tá voltando! Pra cá! Vamos! Vem, garoto! É isso aí, gente! Fiquem aí fazendo sinal que eu vou atrás do Alex. Oh, peraí, volta! Você não pode ir atrás dele sozinho. Ah, que isso, eu conheço o Alex. Quando souber que vieram buscar a gente, ele sai dessa roubada. Os homens estão vindo, eles podem ajudar. Lógico, Melman tem razão. Os homens vão saber o que fazer. Agora temos que sinalizar para o barco. Agora tá bem melhor. Você? Ah, mas cadê os homens? A gente matou e comeu o fígado. Te peguei. É, brincadeirinha, os homens tão bem. Vamos fazer um longo caminho pra casa. Aí, eu conheço vocês. Cadê aquele leão pancada e o nosso amigo monocromático? O Morty? Ele tá bem... Onde é que ele foi? Ele estava bem atrás de nós. Ai, ele foi atrás do Alex e ele vai acabar sendo morto. Rapazes, nosso amigo monocromático está em perigo. Parece que temos um trabalho a fazer. Diário de bordo, penetrado o ambiente hostil. Kowalski, vamos precisar conquistar a mente e o coração dos nativos. Rico, vamos precisar de equipamento tático especial. Vamos enfrentar um perigo extremo. É capaz do recruta não sobreviver. Alex, sai logo daí! O barco chegou, podemos ir pra casa! Marty? Acorda, Alex. O barco voltou. Podemos sair daqui. A gente pode voltar para a civilização e tudo vai voltar a ser como era antes. Se afasta. Por favor. Eu sou um monstro. Alex, você não é um monstro. Você é meu amigo. Somos uma dupla. Eu e você, você se lembra? Eu não quero machucar você. Ai! Comida. Alex, eu não vou sem você. Alex, eu lembrei de uma música. Uma música maravilhosa. Tenho certeza que você conhece. Start spreading the news. I'm leaving today. We are a great big part of it. Para com isso, você sabe a letra. Duas palavrinhas. Por favor, não me faz cantar isso sozinho. Não vai querer que eu cante isso sozinho, vai. Alex. Pode vir aqui só um instantinho. Alex. Só uma ajudadinha. Socorro! Alex, socorro! Servir com vocês, rapazes. Alex? Essa é minha presa! Minha! Alex com fome. Alex comer. Hora do show. Obrigado por não desistir de mim. Meu irmão, tu quase me matou do coração. Tu não pode chegar assim sem avisar, não. Só porque você é o Leo. Me insulta, me insulta. Vamos sair daqui. Pessoal, colabora comigo, hein? Como eu disse, é hora do show. É minha! Minha presa! São todos meus! É o rei do terror! Ah, não me coma, senhor leão! Fujo de mim, selvageria, além da compreensão! Eu sou jovem demais para você! É um monstro! É um monstro! E você? Eu? Quero ver vocês andando por aqui. Bom. Uhul! Você é o gatão lindão. Meu gatinho voltou. Eu consegui. Podem aplaudir. O plano deu certo. O plano deu certo. Sou muito esperto. Eu sou demais. Vambora. Tá na hora do robô. Eu sou um rei muito esperto. Sou o super gênio. Sou o rei robô dos bichos macacos. Computar, computar. E aí? Qual é o rango? Fecha os olhos. Por que eu tenho que fechar os olhos? Vamos. Tá, já fechei. Fecha mais. Sim, senhor. Não pode olhar. Tá legal, fechei. Rico! Aí. Abrir escotilha. Ah. Disparar torpedo. Agora mastiga. Leva a sério. Saboreia. Então? Bom. Bem legal, né? Tem sempre outra opção. Isso é melhor do que bife. Adorei! Adorei! O gatinho adorou o peixinho! Eu quero propor um brinde. Eu sei que às vezes ele maltrata a gente. Podem crer, eu sei. Mas esse gatão provou que seu coração é maior do que a sua barriga. Ao Alex! Ao Alex! Chega, para! E aí, o que vocês acham? Vamos voltar pra Nova York? Eu não sei, Mart. Isso aqui é o seu sonho. Tem certeza que quer ir embora? Eu não ligo pra onde a gente tá. Desde que a gente fique juntinho, pra mim não importa. Bom, nesse caso... Aí, Rico! Prepara 300 sushis pra viagem! Sim, sim. Mas antes de partirem, eu tenho um pronunciamento a fazer. Então cala a boca todo mundo, por favor. Obrigado. Depois de muita coisa de pensamento profundo dentro da minha cabeça, eu decidi agradecer vocês por trazer paz ao nosso lar. E pra você se sentir bem, eu vou te dar esse lindo presente de despedida. Não, não posso, é sério, eu não posso aceitar a sua coroa. Ah, tudo bem, eu tenho uma coroa bem maior. Tem até um lagarto. Olha como se sacode. Vai, bichinho, vai! Tchau, dos piores! Obrigada por tudo! Adeus. Tá bom, adeusinho! Arrivederci! Tchauzinho! Adeus. Vai pela chuva, baby! Maurício, meu braço tá cansado, acena pra mim. Mais rápido, seu macaquinho levado. Olha só, quando a gente chegar em Nova York, vai estar no meio do inverno. Então eu pensei, correr pra quê? A gente podia fazer umas paradinhas no caminho. Tipo Paris? Você leu minha mente? Eu prefiro a Espanha. É, correr com os touros. Que tal fiz? Cuba, tem remédio. Grátis, que tal? Quer saber até que eu ia gostar de voltar aqui outra vez. É, eu também. É, demais. Capitão! Se pudesse arrumar minhas malas. Eu sempre quis conhecer a Austrália. A gente não devia dizer que o barco tá sem gasolina? Não. Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Muito! Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Muito! Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito, remexo. Muito! Eu me remexo muito, eu me remexo muito. Eu me remexo muito, remexo. Muito! Aí, garotas do mundo todo! O Rei Júlio original tá na área, gente! Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo! Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy! Tá legal? Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima. Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima. Tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Vem, vai, no meu pique. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem xilique. Navega no oceano como o grande Titanic. Vem, vai, no meu pique. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem xilique. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Muito. Tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original. Minha gatinha tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original. Com rímel, quando a maquiagem me enlouquece. Pancake, quando a maquiagem me enlouquece. Passo lápis, quando a maquiagem me enlouquece. Passo na boca, quando a maquiagem me enlouquece. Rostinho bonito, mexendo o quadril. Olhando pra você, o meu queixo caiu. Já vi que você tá entrando no meu pique. Navega anunciando como grande Titanic. Rostinho bonito, mexendo o quadril. Olhando pra você, o meu queixo caiu. Já vi que você tá dançando sem xilique. Navega anunciando, lá vai o Titanic. Oh! Foi! Ho! Foi! Ho! Foi! Ho! Foi! Muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Remexo! Muito! Eu me remexo muito! Ele remexe muito! Ela remexe muito! Nós remexemos muito! Eles remexem muito! Você remexe muito! 3, 2, 1! Thank you. sucesso.